em subestúdio, tudo certo, certo. Atividade, ei, vai, ó, é nós, tio, e não sumiu dessa porra de cena. É mesma fita, mesmo esquema, pra quebrar a lenha. Pra relatar problema, pra te causar ferida. Magari desde sempre sou, que rebeldia. Não faço som pra descolagem ou embalada. Nem pra pegar as vacas, me espera na porta da entrada. A minha fita, minha sintonia é outra. Fazer tipo uma bomba, explodir toda essa folha. Acabar com tudo, pra ver se agora começa direito. Trocar prefeito, seu defeito, acabou veneno. Pra nós viver o que merece, pelo nosso esforço. Pelo corre nervoso, nós só merece ouro. E não me cara que é imposta pelo dia a dia. Várias patifaria, acaba com a alegria. E não tem como sorrir com as moedinhas. Se não tiver de ser pra nós, a terra é infinita. Nessa impunidade, acabou patifaria. Chega de conversinha e que se foda todo mundo do governo Dilma. Porque essa vaca tá fudendo e acabando tudo. Gente morrendo, cheio de fome por culpa do mundo. Não faz escola, educação por bola. Já que cê gosta tanto, chega aqui, pega a minha agora. Faz feliz, porra, essa que mundo cê vive. Mais de milhares sem algema, mas ninguém é livre. Encarcerado, sem degrade, bater pra fiança. Várias verdades cê aprende é logo na infância. Que o mundo é podre, faz vale quase nada. Se crescer sustagem não resolve nada. A verdade é dura, resolve formação de homem. Que aprende logo cedo, começa e resolve. Mas voltou, oh.